recomeçar. Às vezes a vida vira as costas sem avisar. Leva embora o que a gente jurou não largar. Mas no silêncio de um adeus que fez doer, nasce espaço pra algo novo acontecer. É no vazio que a alma aprende a respirar. E no tropeço que se aprende a caminhar. Deixar pra trás não é sinal de desistir. É dar lugar pro que tá por vir. Há no vazio que a alma aprende a respirar. E no tropeço que se aprende a caminhar. Deixar pra trás não é sinal de desistir. É dar lugar pro que tá por vir. Às vezes tem que perder pra poder ganhar. Tem que deixar ir pra se reencontrar. O que parece o fim é só recomeço. Abandonar o velho pra viver o apreço. E quando a gente abre mão do que pesou, o coração se abre ao que o tempo preparou. Não é fraqueza, é sabedoria. Soltar o ontem pra abraçar um novo dia. Às vezes tem que perder pra poder ganhar. Tem que se esvaziar pra poder transportar. Toda perda ensina, toda dor se alinha com que a vida ainda vai te entregar. É no vazio que a alma aprende a respirar. E no tropeço que se aprende a caminhar. Deixa pra trás não é sinal de desistir. É dar lugar pro que dá por vir. Às vezes tem que perder pra poder ganhar. Tem que deixar ir pra se reencontrar. O que parece o fim é só recomeço. Abandonar o velho pra viver o apreço. E quando a gente abre mão do que pesou, o coração se abre ao que o tempo preparou. Não é fraqueza, é sabedoria. Soltar o ontem pra abraçar um novo dia. E quando a gente abre mão do que pesou, o coração se abre ao que o tempo preparou.